Parique. O 1097 vai reportar através de Parique e o número da Grafite. Tá, Romeu 9 Bravo Whisky, confirme o tipo de equipamento e PLV. A 28 Alfa 3 na base. Azul, Rantro 082. Passado, 082, solo aos 3, olha da direita, solo ano, descendo decimal 9. A direita, 219, azul, 4082, bom dia. Salvador, bom dia. É o azul 4082, entrou. Azul 4082. Bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reportará antes da Juliette, 4083. Controle de autoriza em SAP, Sona 6200. Sona 6200, aguarde. Passa do Ferro, isso foi? Ah, Juliette. É, via Juliette, portão 01, azul 4082. Juliette, portão 01, passa do Ferro, isso foi. Papá, Alfa, Tango, Tango, plano de voo modificado 1940, desça para o 9500 pés, ajuste na 097, na proa da rotatória. Sente para 1500, sai esse 17 na proa da rotatória, o Alfa, Tango, Tango. O solo Salvador, voo no 556, no gate 612, número 6, para o puxa tramento. Autorizado, chame táxi no 556. Chamará para o táxi. Oceano 6200, lista para 2000 pés, ajuste na 097, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pressão na 0 reportabilizada. 2000, na 097, informar estabilizado, 6200. Papapá, Alfa Tango Tango, desça até 1000 pés. Para 1000 pés, Alfa Tango Tango. Então, Salvador, Papa-Romeu 9 Oscar Whisky, está na posição Paripe. Papa-Romeu 9 Oscar Whisky, ciente, mantém as condições de slide, 9500 pés, corredor Interlagos. Corredor Interlagos, 9 Oscar Whisky. Papa Romeu 9 Oscar Whisky, tem condições de fazer um 360 pela esquerda? Afirma. Gente, faça para o sequência. Para pela esquerda. Certo. Autorizada 3895. Já Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango na prova da rotatória, descendo para 1000 pés, agora transferindo. Na prova da rotatória, de pés, Alfa Tango Tango. Bom 790, informar São Mike, portão 7, pronto para cópia. Bom 790, Recife, nível 350, corrijo. 370, autorizado. Via rota do plano, a pista é a 10, primeira curva esquerda. É, subida Puca, transição Aru, 5566, transponder, controle 208. 70, Sierra Bravo Romeu Foxtrot, decola da 10 com curva esquerda, Puca Aru, 5566, 208. Mas, se possível, a base pela direita, pela esquerda, 1-0. Então, o Alfa Tango Tango está presente, ingresse na perna do vento da pista 1-0, repartindo através norte da Torre Salvador. Repassa na Alfa Tango Tango. 0-1-0-2-2-9-5-1-17-5-5-6, bom dia. Controle Salvador, o November Oscar Whisky completou o 360. A Palma é November Oscar Whisky na prova da rotatória, aguarde transferência para todos. Prova da rotatória, aguardará a transferência, November Oscar Whisky. Tango para informação, tem um Maria da Gol agora ingressando na final da pista 1-0. Está presente, inicie esperas. Com curvas à esquerda, mantendo 1000 pés. Paciente, com curvas à esquerda, mantendo 1000 pés, vai iniciar o Alfa Tango Tango. Alfa Salvador, bom dia, Oxané 6200, final 10. Oxané 6200, bom dia, para informação, Charlie 402, à sua direita, realizando espera zona meu pé, já interfere com a aproximação. Todo autorizado, piscina 0, ventando 50 graus, 6219. Início do tráfego, livre pouso na 10, 6200. Patango Tango, para informação, Boeing 320, da Oceaneira, agora será na piscina 0. Trazendo, Trafal, Patango Tango. Oi, Salvador, bom dia, vou no 56, ponte de espera da 10. Você 56, bom dia, não tem ponto de espera. Valeu, mãe. Papá Romeu Golf, na escuta? Ah, Romeu Golf, né? Ah, ok. Desculpa aí, eu tinha entendido triplo Romeu Golf. Ok, já tem aqui. Tá autorizado o CA-9500 pés, decolagem em coordenação com a torre ProSul, torre 1895, controle 208, acionado 0160. Como que tem um Charlie 402 a 1 mil pés fazendo espera na rotatória. Também torre 118, decimal 95. Vai iniciar a espera sobre a rotatória, vai chamar a torre 118, decimal 5, 1 de grau 3. 118, decimal 95. 118, decimal 95, 1 de grau 3. 2017, bom. Salvador, gol 790. 790, prossiga. É, solicita acionar na posição, posterior pushback, portão 7. Solicitado, chame táxi, chame pushback, 1790. Caramba, na pushback. Curvas à esquerda, mantendo no meu pé, aguardando instruções. Vai iniciar o espaço sobre a rotatória com curva à esquerda, só vai virar a cabeça. Tango Tango, da presente, base longa, pista 1-0, reporte na final. Gente, base, vai girar base e reporta na final, Alfa Tango Tango. Tango Tango, para informação, capaz 28 Alfa sobre a rotatória, mantendo no 1.500 pés. Paciente, visual, Alfa Tango Tango. Tango Tango, para informação, à sua direita, considere-o. O TAN 3295 para o táxi com 4 horas e 15, 191 no confim. 3 horas até o ponto de espera via parte Índia, torre 1895, ajustado 1017, bom voo, 3895. Parte Índia, 1895, TAN 3895, obrigado e uma boa tarde. Tango Tango, avistado, pouso autorizado, piscina 0, ventando 40 graus, 1-0-9. Gente, livre pouso 1-0, baixa travada, Alfa Tango. Livrou, agressão na Alfa. 6200, táxi via Alfa e porte antes da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 6200. Ma 1, alterna, 133, decimal 95. Autorizado final na 7, reporte na curta. Autorizado no final na 7, vai reportar na curta, não deverá ficar isso. 56 ali, mantenha na 0. 56 ali, mantenha na 0. Alfa Tango Tango, solo 52, direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Incluindo atualizador decolagem 1-0, ventando 4-0 graus, 9-9. Decolagem 5-0, 5-5. Oi, Salvador, bom dia, tá 3-8, 9-5, quanto espera 9-0? 2-9-5, bom dia. Após a rolagem do gol, alinhar e manter 1-0. Após o gol, alinha e mantém, pistão 1-0, tá 3-8, 9-5. Seu isso, sou autorizado. Pistola 17, vento 150 graus, 79. Sou autorizado, papo Romano, liberação esse. Juliette, portão 4, 6200. Decolou 54, controle 90, decimal 8, né? 208, gol 156, obrigado. Controle, boa tarde, gol 9556, livrando 1300. Gol 9556, contato radar, via saída da EL, submantenha 360. Da EL 360, gol 556. Ah, 3895, livre decolagem, pistão 0, ventando 50 graus, 5 graus. Autorizado, decolagem da 3895. Decolada 17? É, Zula Lembre. Salvador Teixeira de Freitas, nível 095 correto, via roda do plano, pistão na 7, com a direita, inicialmente na Xerra, inscrito ao 1000. Aciona 0, corrijo, aciona 5001, controle 208. Tá correto. 105 nível. O acionamento 14895, adicionado em 2017, 4 bolas, né? Confirmando. É, gente, até mais. Com 3895, contato radar via saída da EL, submantenha 340. 340 da Elta 3895. Torre 1, Torre 1, Golf fora do solo, já comprovação visual com Eros. Romeu, Hotel Golf da presente, autorizado para o direto da Pituba, reporta livrando a final da Pituba 0. Reportará livrando a ONU 0, Hotel Romeu Golf. 1-0-3, 3 horas de 29, alternando Fortaleza. Recarga autorizado até o ponto de espera via Índia, 1895-1017, gol 1790. E a Índia, ponto de espera 1895-1097, obrigado. Botão 3895 visando o setor, pode voar, morte vá. Botão 3895, abaixo coordenação com o centro. Obrigado, 95. Controle de Salvador, muito boa dia, azul 4076, Lima. 4076, voe Mari para interceptar a chegada Mari, via desça para o nível de voo 050, ajuste na 017. 0096, terceiro para o Fluxo Mário, via. O controle autoriza e aprode B10 hoje, ponto seguro para o gol 956. Bruno 556, ciência, agora coordenação. Obrigado. Salvador, gol 1790, pode esperar a próxima. 1790, alinha e decola pista na 0, ventando 50 graus, 79. Alinha e decola pista no 0, 790. O hotel Romeu Golf já cruzou a estão no 0. Hotel Romeu Golf agora prossegue para o litoral, transfere controle 120, decimal 8. Transfere controle, hotel Romeu Golf. Controle ao Papa Romeu, hotel Romeu Golf. Papa Romeu, hotel Romeu Golf, mantém o litoral sul em condições visuais, ajuste na 097 na escuta do controle. Reporte iniciando sobrevoo na Pituba. 1097 vai manter condições visuais, escuta permanente, informará sobrevoo Pituba, o hotel Romeu Golf. Voo 1556, autorizar direto P10. Direto P10, 1556. TAM 3895, autorizar direto Leda. Tá voando Leda agora, já 3895. Já dá. Livre decolagem em pista 17, vento 180 graus, 89. 0116, controle 208. Torre, o pátio? Change, torre para o táxi. Estacionamento 1895, 1017, bom voo. 251-3395, boa tarde, voo 1556. Boa tarde, bom voo. Então, 3216, via chegada a mar e desça até o nível de voo 060, ajuste na 017. Então, 3296, via Mari, desça para o 060, ajuste na 097. Via Mari, 190, patrulha com 790. Com 1790, contato radar, via saída Puca, submantenha 370. Via Puca, 370. Salvador, Eco Zulu, November. Papatango, Eco Zulu, November, mantenha-se em condições visuais, corredor a chão no meu pé. Quando possível, foi ideal para o destino. A magnética 219, senhora, está autorizado? Papatango Eco Zulu 90, autorizado direto ao destino. Direto ao destino, aguardando a atenção para o 105, Eco Zulu 90. Na 6356, via chegada a mar e desça até o nível de voo 070, ajuste 1097. Papatango Eco Zulu November, suba e mantenha 1105 em condições de voar. 1105, bravo. Eco Zulu November solicita acender, senhora, IFR. Repete para a modificação das regras, Papatango Eco Zulu November. Confira para mim. Papatango Eco Zulu November, plano de voo modificado 1503, subir mantenha 1900. 1900, Eco Zulu November. São 3895, chame Centro Recife nas frequências 125.1, alterna 133.95. 3895, obrigado. Solo Salvador, Chané 6213, com a informação, Mike. 6213, qual Mike Sente, agora de volta. Papatango Eco Zulu November, quando possível, estima de pouso. November está estimado para 1640. 1640, sim. Serra Romeu Golf, ciente na escuta do controle. Mané, na escuta, Serra Romeu Golf. Azul 4076, sem restrições, desça para 2000 pés. Permanece ajuste 1097, autorizado final do procedimento e ele é efetuado. Atenção 10, reposta habilitada. Ok, estamos em ajustes para 2010 e 17, material estabilizado no 407. São 3216, sem restrições, desça para 4000 pés. Permanece a ajuste. Sem restrições, 4000 pés, 3216. Sané 6356, desça para o nível de voo 050. 050, 6356. Voo 1790, chame Centro Recife nas frequências 126.85, alterna 125.45. 125, 1245. 6213, copia? 6213, copia. Galeão 360 autorizado, conforme o plano, via PNV 6857, decola pista 10, curva direita, da Eolida, após Lida Irumi. 120.8, 5574. Eduardo Galeão, 360, P-November 857, Israel Leda e Rumi, controle 1208-5574, eu transpondo, é 6213. Correto, chamo pronto, puxa a senhora, 6213. Camará, 6213. Vamos com o Atalho, 4463, fica mais. 4463, para ilhar sua distância. Confirma o nível inicialmente? 180. Entendi. Sai da prevista? Daí é o coral? Daí é o coral, afirmativo. Ok, né? Pronto, tá ok. Salvador, boa tarde, boa noite. É quase informação mais na posição 5, qual que é a informação maior? No 864, só está de cópia. Prossiga, autorizado 180 Ilhéus, Golf 677, decoda 10, direita, coral 120, décima 8, 5003. Autorizado Ilhéus, 180, Golf 677, coral 1208, 5003, Azul 4463. Azul está correto, chamo pronto. Chamado. 1864, cobre. 1864. Mateo 350, AP Zulu no 7, decolagem da 10, esquerda, Pucaracaju, 1208, 5012. Autorizado 350, para Mateo, decolagem da 10, decolagem da Pucaracaju, Pucaracaju da esquerda, 208.2, 512, 9.9.4. Correto, chamo pronto. 8.95. 1895. Muito obrigado, até daqui a pouco. Oi, Salvador. Muito boa tarde. Gol no 962, ainda mais. Gol no 962, via chegada Mari, desça até o nível de voo 060, ajuste na 097. Pode recortar, pode repetir novo o gol 962. Bruno 962, via chegada Mari, desça até o nível de voo 060, ajuste no 097. 060, 27, autoriza direto e TAP? Autoriza direto e TAP, gol no 962. Direto e TAP, obrigado. São 3216, sem restrições, desça para 2000 pés, permaneça ajuste. Autoriza transferência procedimento e ele é efectuado. Pista no 0, reposto estabilizado. Fortaleza estabilizado, TAP 3216, descendo para 2000. Controle Salvador, Papatango Eco Delta Fox. Papatango Eco Delta Fox Trot, mantém as condições visuais, corredor a chão no meu pé. Autoriza direto Siri 045. Papatango Eco Delta Fox Trot, autorizar direto destino, em condições visuais, submantém o 045. Direto Siri 045, Eco Delta Fox. Tudo aí, 771, acione identificação. Tudo aí, 771, contato radar, passa a posição coral, voe Mari, para interceptar a chegada Mari, reporte para a descida, ajuste na 097. 7 na prova de mar e já está no lugar de destruição. Gente, desce inicialmente até o nível de voo 080, azul 2771. Prova de mar e descendo para o 080, 2771 da azul. Patango Eco, Delta Foxtrot, quando possível, estimado de pouso. Aos 3, 5. Cuidado de cruzamento 1735, tanto. Xané 6356, sem restrições, desça para 2.000 pés, permanece o ajuste, autoriza a tirar o procedimento e ele é sexuído, a pistola na zero, reposta autorizada. 2.000, cruzará, está usando o LS X-Ray, o Xané 6356. Está 3.2 no meio, estabilizado. 3.2 no meio. Estabilizado, está 3.000 no 2. São 3-2 no meio, chame Torre Salvador na frequência 118 decimal 95. 118 95, são 3-2 no meio, obrigado. Oi, boa tarde, Altran 3216, está estabilizado no ILS X-Ray. Altran 3216, permanece na frequência do controle de Salvador. Oh, meu Deus. Oi, Altran 3216, estabilizado no X-Ray. Altran 3216, após autorizado pista 10, 160 graus, 08 nós, ajuste na 017. 1-0-0-7, está autorizado o pouso. Está 3-2 no meio. Então 5, ordem para equipe de sol após passagem do embreagem das ruas da guarda da língua puxa. A 2 mantém o nível 045, Eco Delta Fox. Eco Delta Fox Trot, ciente, mantém a escuta do controle Salvador em condições visuais. Tudo certo. 4216 no solo 17, à direita 219. Mas agora reduzindo as 2771. Siga via Alfa, é ponte 8 da Juliette. Salvador, bom dia, é o 3144, informação mais. 3144, via chegada Mari, desça até o nível de voo 060, ajuste na 097. Via Mari, 060, Azul 2771, desça até o nível de voo 050. 050, descendo Azul 2771. No 864, livre, puxa, entra. Descendo, puxa, no 864. 463, poder equipe de solo, companhia está estacionando no portão 2, livre, puxa, chame táxi. Puxa, táxi, do 463. Para 2000 pés, permanece o ajuste, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, aplicou no zero, reporte estabilizado. 2000, IPLS, foi estabilizado com 9.62. ILS 10, China 6356. Canal 6356, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre, Salvador, na frequência 118.95. 2956, torre, Salvador, China 6356. LS 10. 6356. Boa tarde. Ajuste 10 no meio. Pouso autorizado. Pista 10, 150 graus, 10 horas. Pouso São 3144, autorizado direto ITAP. ITAP, 3144, obrigado. Azul 2771, informa o tráfego que o precede na aproximação a 7 milhas com 270 de graus FIS, Boeing 737. Sente do tráfego Azul 2771. Papá, Mike, Juliette, o meu, prossiga. Papá, Mike, Juliette, Romeu, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, ajuste na 097, evite a final da 10, sem tráficos em aproximação. Então, Romeu Golf, ciente. Ciente do Romeu Golf, mais 7 metros. 4, 4. Papapá, mais Juliette Romeu, cruzamento da 10 entre Zuna e Sindra. Ciente, mais 7 metros. do 2771, no desça até 3.000 pés, permanece ajuste. 2017, descendo para 3.000, Zulu 2771. Papatango Eco Zulu November. Como traço na sua posição de 1 hora, a 14 milhas, rumo oposto, mantendo 1110, a um Charlie 208. Papatango Eco Zulu November, está a 57 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha 1100 e chame Lelos, 120.1. Bem-vindo a Salvador, livre à direita, chame 21.9, boa tarde. Obrigado, 219 Olivar 6356. O meu 44 nem irá interferir na sua aproximação. Gente, bom, 9962, tá pesado. Complete no procedimento ILS X-Ray, chame torre na frequência 118.95. 1895, tenha uma boa tarde. Boa tarde, bom pouso. Azul 2771, desça para 2.000 pés, autorizado no procedimento ILS X-Ray da pistola 0, rebota estabilizado. 2.000 descendo, rebotará estabilizado no X-Ray, Azul 2771. Prossiga o 2067. Autorizado Guarulhos 360, VAP Zulu 10, decola pista 10, curva direita, Dael Leda, após Leda, Motiva. Controle 120, decimal 8, 5027. 7360, operador 0, pistão 0, curva direita, Dael Leda Montiba, controle 2018, 5027, transponder, gol 2067. Protegimento correto, pronto. Obrigado. 10180 graus, 08 nós. Ele usa pista 10, voo no 962. 771, informa que tem um tráfego a 500 pés próximo à duna, em Romeu 44. Não irá interferir na sua aproximação. Tá saindo o tráfego azul 2771. Papapá, Mike Juliette Romeu, informa o tráfego na sua posição de 11 horas, 3.8 milhas, 500 pés, fazendo sobrevoo no Iguatemi, Romeu 44. Atenção mesmo, vai coordenar bilateral, Mike Juliette Romeu. Papá Romeu, hotel Romeu Golf? Tá na escuta, tá ciente do Mike Juliette Romeu. Estabilizar no X-Ray, azul 2771. Afirmo controle. 2771, estabilizar no X-Ray. Azul 2771, complete sinal do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado senhora, boa tarde. Boa tarde, bom curso. Sam 3144, desça até 4.000 pés, permaneça justo. 3 Salvador, muito bom dia, o azul 2771 estabilizado na X-Ray, tem um campo à vista. Gente, azul 2771 agora somente pista livre, que é legal no 017. 2017 aguardando a pista, o 2771, obrigado. Oh. 273, contato radar, passa a posição coral, Vou em Mare para interceptar a chegada mais na passadora descida. Ajuste na 097. Força aérea 2333, inicialmente vou em Mare, aguarde autorização. Alfa Juliette, portão 07, voo 962. Mike Juliette Romeu, ciente na escuta do controle. Permanente. É o meu golpe, também está legal. Eco Delta Fox, livre descida em condições visuais, reporte passando 3.500. Então, 3144, desça para 2000, PF em restrições, permanece o ajuste. Autorizado final do procedimento em LS X-Ray, da pista 10, reposta habilitada. Azul 4463, autorizado alinhar e manter a cabeceira 10. Alinhar e manter 10, azul 4463. Era 2733. Intenções de fazer o procedimento completo VOR DMS do Lourdes da pista 190. Da direita, solo no 21 decimal 9. Com 219, 2771. VOB 120, 3 horas e 50, alterna Guarulhos. Força aérea 2733, desce até 4 mil pés. Ajuste na 097. Força aérea 2771 livrou? 2771 até o Pátio 3 está livre, aí para a aérea não informou a posição. Fique atento ao sinalizador. Até o Pátio 3 livre, atento ao sinalizador, 2771. 3 correção, livre, decolagem pista 90, vento 1940 graus, 089. Agora sim, 4463, livre, decolagem. Voltaire 2733, está sujeito ao tráfego, inicialmente foi Mare para interceptar a chegada Mare, devido a aproximações em Salvador. do 4463, decolado aos 32, chama o controle, ano 208. 308, 4463, obrigado, bom dia. 1864, autorizado linha alemã, terca 0 no 0. Controle, azul 4463, muito boa tarde, passando 1300, na Coral. Azul 4463, contato radar, via saída Coral, submantenha 1180. Via Coral, submantenha 80, azul 4463. Salvador, boa tarde, Alexandre 6213, ponto de espera 10, pronto para decolar. Alexandre 6213, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 62. Livre decolagem pista 10, vento 1110 graus 049. C33, prossiga. Vicente, na proa de Mari, descendo para 4 mil pés, mantendo a Star Mari, C33. Star Mari, 4 mil pés, C33. Estabilizado, 3144. 3144, autorizado sinal LS, chame a Torre Salvador, frequência 1-8-95. 1-8-95-3144. Quatro decolado aos 35, controle no 208. 208, boa. Torre Salvador, boa tarde, está 3144, estabilizado LS. Gente, está 3144, confirma, já baixou e travou? Vento 1-20 graus, 09. Afirmativo, já baixou e travou. Autorizado, pouso, pista 10. Vento novamente, 1-10 graus, 089 para cheque. Teve pouso, está 3144. Salvador aí, Guatemi, vai para sobrevoo cidade baixa, o Mike, leve com meu. Afirmo. Após o mesmo ultrapassar a cabeceira no 0, autorizado alinhar e manter a pista no 0. Após a passagem do Tani, mantém o no 0, né? 62 no 0.